4000, chamará no 366, autorizado R na Delta 0996. Bom dia, Rio 5973, tráfego avistado, QNH agora no 011, pouso autorizado, pista 10, vento 330 graus, 02 nós. Pouso autorizado na 9916, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 895, bom dia, obrigado. Meme 075, eu escuto, grupo. Você escuta. Só pronto para quase. Xeremia 075, autorizado, Serra Bravo, Serra Papá, conforme rota, plano de voo, peso Luno 0, Cubave, peso Luno 6, posso conforme. Nível de voo autorizado, 360, decola da pista 10, primeira curva à direita, Dael, Leda, Motiva. 5553, aciona o transponder, 1120, decimal 8, controle Salvador. Olha aqui, São Paulo, 360, apesar do Zé, Cubave, apesar do Luno 6, posso bom. Primeira curva à direita, Del Leia da Morte, 5553-1208, ao controle 6075, está aqui no 02. Correto, protegimento, chama para posicionar no 02. Chama, né? Torre Salvador, bom dia, voo 99, o nome estabilizado, RNAV, Machado, checado. Dia Gol 9916, tráfego avistado, QNH agora no 011, pista liberada, pouso autorizado, pistão no 0, vento 330 graus, 02 nós. Livre pouso na 10, 9916. Escuta o controle, Salvador. Isso, 5973. Bom dia, autorizado TAG. Alfa Kilo Patio 3, aqui está o sinalizador, a prevista é a 6, porém segue o sinalizador. Alô, bom, 961, pronto, puxando aí, compadre. Autorizado, chama táxi, com 961. Será que vai? No meio, no solo 21, libera a pista, próxima interseção à direita, chame solo em 121, decimal 1. Próxima direita, 21, 1, 91. Não, perdão, 121, decimal 9 agora, 121, decimal 9. 21, nada, obrigado. Salvador, bom dia, igual 99, 16 ali, pronto. 199, 16, autorizado Alfa, vai reportar antes da Juliette. Salvador, bom dia, 3517, informação, conta, pessoal. 3517, bom dia, senhor, identificação, recebi a chegada a bomba para 5 mil pés. O ajuste no 011, cancelada as restrições de velocidade da chegada bom. Cancelada as restrições de velocidade de bom, se descendo para 5 mil pés na chegada da 3517. Táxi, Corona GM1, estamos com 179 a bordo, autonomia 328, já pega a cabeça. Chega autorizado, táxi à direita, Índia, espera pista no 0, chama a torre Salvador, 118, decimal 95, ajuste no 011, gol 961. Obrigado, direita, Índia, espera decimal 95, pista no 0, gol 91. Gol 99, nomeia, autorizando ingresso Pátio 1, na posição no 0. Achou na posição 10, 9 a 6. Comodoro, bom dia, Gol 961 no ponto 0 no 0. 961, bom dia, autorizado a linhagem decolar pista no 0, vento calmo, que legal no 0 no 1. Deve decolar no 0 no 0 no 1, Gol 961. Câmara 225, voo se avisa 367, autorizado a rinave da pista 10, desce para 4.000 pés, o ajuste no 011, reporte no CRC 366. Sente, voo se avisa 367, ajustado 101, desce para 4.000, e está autorizado a rinave da 10, porta 366, GNR 6225. Voo 1961, decolador 27, controle Salvador 120.8, o transponder 5527. 5527, 2090, 19.000. Controle voo 1961. Voo 1961, prossiga para o controle. Bom dia, passo 2000 da El, Leida e Rumi. Voo 1621, avante contato do radar sobre conforme autorizado, informo que não recebo o modo alto de charge. Voo 961, suba conforme autorizado, informo que não recebo alto de charge do transponder. Acione transponder 5527. Acionado 5527, vai trocar aqui o transponder agora 961. Voo 1961, agora sobre contato com radar. Suba para o nível 360, voo e Leda. 360, Leda, 961. 35197, desça para 4000. Pé e fio, ajuste no 01. 4000, desça 3597. Estação Ferro Vista 3V6, estabilizado R9 0, Xenia 6225. Xenia 6225, chame a torre na sequência 1-1-8-decimal-9-5. Salvador, tá 3890, informação Foxtrot 05, autorização Recife 330. 3890, autorizado Serra Brava Romeu Foxtrot conforme rota, plano de voo, pista 197, nível de voo autorizado 330, decolada pista no 0, primeira curva à esquerda, deixou de sair da Puca, transição Caju. 5535, acionando o transponder, 190.8, controle Salvador. Já atualizado Recife 330, decolando a 0, Puca, Caju, acionando a 5535, controle 1208, via Presidor 17, tá 3890, na 05. Já 3890, apenas cortei, já saída, é Puca, transição Caju. Puca, transição Caju. 3890. Correto, cotejamento. Chama a proteção na 05, a posição. Chamada, 3890. Para o táxi 6075, 133 a bordo. 4 de autonomia, alterna Galeão. Autorizado o táxi, 7 direita Índia, ponto para pista no 0, chama Torre, Salvador, 118495, ajuste no 011, Xenia 6075, bom voo. Ponto espera, chama a Torre, 295, obrigado, bom dia. Mente Sideral 9970 VOR da pista 10. São 35197, voo e o Serra Vito 367, está autorizado a RNAV da pista 10, desce para 4000 pés, o ajuste no 01, reporte no Serra Vito 366. Voo 367, ponderá no 366, 3517. Bom dia, o Xenia 6075, prossiga. Ponto espera, pronto. Bloqueado, mandei um monte de espera, pista no 0, Xenia 6075. Mantém. Com 2 e 3, 5, 9, 0, obrigado. Xenia 6075, autorizado alinhar e manter na pista no 0. Alinhar e manter, 6075. posicionei 6225 no solo aos 34. Libera a pista próxima interseção à direita, chame solo em 121 no decimal 9. Direita 219, Oceanair 6225. Xai 6225, autorizado Alfa, Juliette, Pationa, posição 1-1. Alfa, Juliette, Pationa, posição 1-1, Xai 6225. Olá, Salvador, tá 3890, bora posicionamento. Estou 3890, agora só um minuto para o push 905. 3 nós. Veio 3 a falar, Gmail 07. Ah, fiel, completamente bom, tá 3 a 0. Puxa, de volta para o táxi. Agora tá, tá 3 a 0. Xenia 6225, vai ingressar o Pat 1, somente atento ao Airbus 320 da TAM, tá iniciando o push agora. Provavelmente quando tiver mais próxima a Juliette, vai estar ali na saída do Pat 3, não vai interferir. Gente, agradece o 6225. 759, acione identificação, dessa via chegada bom para nível 050, ajuste no 011. Via bom para o 9970, voo em casa, pista para 2000, prédio está autorizado o VOR Delta Mike Echo da pista no 0, ajuste no 011, reporte estabilizado. Casa 2000, 9970, Delta 2000, vai chamar em casa. Rio 5975, acione identificação, voo em ITAP para interceptar a chegada a Mari, confirme velocidade indicada. Rio 5975, se possível, incremento de velocidade, está cancelado o efeito de velocidade da chegada a Mari. Esse para o nível 060. Incrementando 060, Rio 5975. Salvador 6075, bom dia. Minha via está 3507. Então 3597, torre 118, decimal 95. 3295, então 3517. Fechando 6075, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para nível 360. Após dois pistas, autorizado do direto Leda. Direto Leda 360, 6075. Rio 5975, voo em Duna, desce para 4 mil pés inicialmente, ajuste no 0, 1-1. Duna 4 mil, no 0, 1-1. Geral 9972, acione identificação, desça via chegada a Mari para o nível 070, o ajuste no 019. Professor, só confirme para o TAN 35 no CGA, sequência da torre. TAN 35 no 7, torre 118, decimal 95, alterna 1219. 2895, graças. TAN 35 117, torre 118, decimal 95. Baixado e travado, pista 35 no 7. Pista 35 no 7, pouso autorizado, pistão do zero, vento variável com 3 nós, agora 020 graus, que negão nula. Pista 35 no 7, pouso autorizado. Afirmo, mil perdões, que negão no 01 nula. Então, 3890-1107, Fortaleza, 3 horas e 50. Autorizado o táxi, Alexandre 6255, minha parte 1 no Índia, ponto espera, no 0 chama Torre, Salvador, 118, decimal 95. Ajuste no 0, no burro. 7, agora seguir minha Índia, no ponto espera. Chama 11895, 3890, bom dia. Geral 9972, reduza para 230, nós. Pista 35 no 7, no solo 41, libera a pista próxima à interseção à direita, chame solo em 121, decimal 9. Libera a próxima à direita, 1219 para o solo, 35 no 7. Torre Salvador, 038, avisa, espera, pronto. 2890, bom dia, autorizado a linha Lima T, pista no 0, senhor. A Lima T, na 1138, no 0. Será o 9970, chame a torre, 118, decimal 95. 395, bom. 10, o vento desvariável com 2 nós, agora 660 graus, QNH 1011. Tente, 1011, a torre na decolagem da 10, tá 3290. 2, Salvador, 09970, passou tarde. Cidão 9970, bom dia, tráfego avistado, que negão no 011, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso, eu tenho um Airbus da TAM, agora iniciando rolagem para decolar a pistão do 0, Cidão 9970. 970, aguardamos. Não é 6075, chame Centro Recife na sequência 125 decimal 1, alterna 128 decimal 35. 251-2235, obrigado, bom final de semana. Zero, por gentileza, confirme. Trem baixo travado avistando. Afirmativo, está avistando, vai ser travado. Cidrão 9970, pouso autorizado, pistão do zero, vento variável com 2 nós, agora 340 graus, que legal no 09. Milhões de pouso no 0, 9970. Tá 3890, decolado aos 44, chame agora o controle de Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, ótimo próximo. Igualmente, senhor. Então, 3890, contato radar na decolagem, suba a via saída Fuca para o nível 330. 330, então 3890, poderia voar Fuca? Então, 3890, autorizado Fuca. Voar o Fuca, 3890. Voo Sierra Vitor 367, está autorizado a RNAV da pista 1-0. Após Sierra Vitor 367, reporte no Sierra Vitor 366. O ajuste no 01. É melhor fazer o procedimento se eu passar a Sierra Vitor 366, 9972, decoração para sequenciamento, curva esquerda na Pro 020, limite radial 280 de Salvador. Esquerda 020, limite radial 280 de Salvador, será o 9972. 343644, sem atraso, 107 a bordo, Recife 0945. Voo 1093, reduza para 2009. 2009, voo 1093. Solo frequência 121, decimal 9. Sideral 9970, Alfa vai aguardar antes daquilo, ainda não temos uma posição no pátio 3 ou pátio 1, ok? Alfa vai aguardar antes daquilo, ok, acabamos de receber aqui, é 5 Lima, pátio 3, atenta ao sinalizador, vai seguir o sinalizador, a prevista é 5 Lima. Sideral 9970, copiou? Então 9972 da pista, então 90. Zero. Bom dia, tá 3153, formação Foxtrot no 08. Copia a autorização, Galeão. Tá 3153, Foxtrot com correção, em curso é Golf. Autorizado Serra Bravo, Golf Lima, conforme rota, plano de voo, per November 857, Monsu. Nível de voo autorizado é o 360. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita. Dael, Leda, Irume. 5541, acionando o transponder e no 20.8, controle Salvador. Prisado, Galeão, 360, per November 857, Mussu. Cola 1-0, curva à direita, Dael, Leda, Irume. 1208 é o controle. 5541, transponder, tá 3153. Tô 3153, correto, cortejamento, chama profissional 08, é a posição do Pachono. Chama lá. Já reportarei, está descendo o 5975, já reportarei o trem. Copiado 5975, pouso autorizado, pista 10, vento de 340 graus com 02 nós, Rio 5975. Teve pouso, Rio 5975. Limite será radial 300 em Salvador. 300 em Salvador, zero. No 0093, voo CA Vitor 366, desce para 2500 pés, autorizado a renave da pista 10, ajuste no 011. Sete para presente, então, o CA Vitor 366, descendo para 2500, voo no 093. Ono 759, passou 366. Ono 759, torre 118, decimal 95. 795. Então 9972, 20 milhas do Istmo de Salvador, assuma navegação, voo em casa, vista para 2000 pés, autorizado VOR Delta Mateco da pista 10, segue como número 4 na aproximação. Passando para 2000 pés, voando casa da presente federal 9972. Bom dia, gol no 759, Serra Vitor 372. Bom dia, gol no 759, tráfego avistado, que nega agora no 011, continua a aproximação. Reporte quando avistando o trem baixo travado no 759. Ah, já está avistando, está baixado, travado. Bloqueado no 759, aguarde direção de pouso. É. Rio 5975 no solo 51, libera a pista próxima, interseção à direita e chame solo em 121, decimal 9. 219 na próxima. 38 com 170 de ground speed. É, federal 9972. 9972, reduzido para 1970 nós. Reduzido 1970 nós, federal 9972. Salvador, é o Rio 5975, bom dia. Rio 5975, autorizado Alfa Kilo Pátio 3, atenção finalizador, 6 Romeu é a prevista. Alfa Kilo 3, 6 Romeu previsto, 5975. Nove 972, tráfego informado anteriormente agora com 1960 de ground speed. Sete, federal 9972. Voo 1093, chame a torre na frequência 118 decimal 95. 1895, pera. Então, 3890, chame, centro Recife, 12545, alterna 12685. 2545, 2685, é o bom, pode trocar lá. 1, continua a aproximação, reporte passando, Sierra Vitor 372, trem baixo, travado, estando, senhor, vai dar a pista livre. 7, para trás. 1, 759, no solo 53, livre a pista, próxima interseção à direita, e antes da Alfa, chame solo em 121, decimal 9. Liberando a Alfa. A direita, antes da Alfa, chama 2 demais, gol 1759. Bom dia, gol 1759, livrando a via próxima. 1759, autorizado o táxi, via Alfa, vai reportar antes da Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette, 1759. 093. Para o 9972, chame a torre na frequência 118.9. 10295, federal, 9972. 2, federal, 9972, estabilizado. Federal 9972, bom dia, tráfego avistado, Kenegal no 011, no número 2 para pouso em Salvador. Continua a aproximação, aguarde pista livre, federal 9972. Bom dia, senhor, aguardando autorização de pouso, federal 9972, tem onde? Bono 093 no solo 56, libere pista próxima interseção direita, chame pista livre, senhor. Bono 759, ingresso 41, na posição 04. Procedendo para 04, bono 759. Bono 093 no solo 56, libere direita, chame pista livre. Liberando direita, vai tomar livre. Tá livre, igual 1, 2, 9, 0, 9, 3. Cidão 9972, pouso autorizado, pista no 0, vento variável 1, 2, não, esquina legal no 0, Nuno. Autorizado, pouso 1, 0, federal 9972. Bruno 093, chame agora o solo Salvador em 120 decimal, correção, 121 decimal 9. 129. Salvador, bom dia, Bruno 093, entrou. Bono 093, autorizado Alfa Juliette, Pationo, posição 02. Alfa Juliette, Pationo 02, Bono 093, da Federal 9972 no solo 59, ele pré-pista a próxima interseção à direita. Chame solo em 121 decimal 9, senhor. 219, vai chamar agora. Bom dia. Paulo, bom dia, Federal 9972. Federal 9972, autorizado Alfa Kilo. Parte 3, atentou o sinalizador, a prevista é 5 Lima. Alfa Kilo, parte 3, prevista 5 Lima, federal. 14069, prossiga. Tráfego para Campinas, só confirma nível solicitado é o 320? Afirmativo. 14069, autorizado Serra Bravo, Quilo Papá, conforme rota, plano de voo, pesolou no 0, por base, pesolou no 6, após conforme rota. O nível de voo autorizado é o 320, decola da pista no 0, primeira curva à direita, da El Leda Mótiva, 5554, acionando o transponder, 120 decimal 8, é o controle Salvador. Azul 40069, acessado 320 para Campinas. E a Amber Zulu 10 após Amber Zulu 16. Decola pista 10, curva direita, Dael Leda Motiva. E transponder 5554, controle 120 decimal 8, Azul 4069. Azul 4069, correto, o contingimento chama profissional 03 é a posição. Afirmativo, chamará. Sandoro está 3153 no 08, feedback para a média. Sandoro 3153, ciente do push acionar, chama ataque. Sandoro, bom dia, Oxenai 6225, centro da Golf. Oxenai 6225 para Brasília. Confirma somente o nível solicitado, é o 360? 38. Ciente 380, só um minuto de coordenação, concentra. Se tiver o 36, pode ser. Não, a gente não tem o nível mesmo. É, já que solicitou o 38, eu vou coordenar agora. Pode ser. É 225, pronto? Pronto. Autorizado Serra Bravo, Bravo Romeu, conforme rota, plano de voo, pisolou 17. E de voo autorizado 380. Decola da pista 10, primeira curva direita, Arbo 1, eleva 5553, acionando o transponder, e 120 decimal 8, é o controle Salvador. Pisando Brasil, conforme o plano, nota 017, 380 níveis, decola da 10, curva direita, Arbo 1, transão eleva 5553, eu transfondo. 208 controle. Correto, contingimento chama para acionar, posição 1-1 no Patiolo. Passará, obrigado. 3153, adicionado para o táxi. Eu vi 177, a tela que eu fiz na sua 3. Zona 53, autorizado o táxi, via Bate 1 no Índia, ponto de espera, pista no 0, chama Torre, Salvador, 1118, decimal 95. Ajuste altímetro no 0, 1-1 no vovô. Bate Índia, ponto de espera, 295, no 0, no 1, tá? Salvador, 3153, ponto 0, 0, 0.